casa, a pintura intacta, sem quadro nem enfeite. É que eu tenho medo de estragar ou pendurar qualquer pintura que poderia quebrar essa minha parede. E tem tudo que eu sonhei, o que desenhei aqui, tentei anos, eu passei, mas eu nunca morei.